Viajando em pensamento, embriagado. Maluco na pista, viaja na mente, sempre fugindo de todo esse legado. Pensamentos distante ficando, mecanismo de vez em quando travando. E ele sempre na brisa estando, fora da realidade panguando. Acha que ela eleva e o leva a outro lugar. Mas o declive dela é bem discreto, leva a imaginar. Chapa, fume, bebe, os problemas vão pra lá. Ou lá na verdade aqui, onde ele já não está. Do mundo se retirou o seu mundo, então criou o profundo. É onde chegou, essência já não restou. Vaidade pra que, doutor? Se com isso eu sou senhor, me deixe então, por favor, que com ela eu vou que vou. No vácuo é onde está. Na lua a caminhar sozinho, sem alguém pra amar, sempre sem questionar. As pedras que ele aspirou se tornaram castelos. Em cima de sua brisa passeiam com carro zero. Menino era tão bom, era um menino. Agora mesmo sem graça, o menino está sorrindo. Menino bom. Menino bom. Menino bom. Bom. Pensamento mofado, seu olhar tá nublado, achando está totalmente ligado, focado. Mas na verdade se encontra parado, menino criado com comida no prato. Viveu de bons traços, com paz ao seu lado, mas mesmo assim o menino ficou revoltado. Não seguiu o caminho esperado, criou suas asas no jet mocado. Os parceiro colado, vivendo bolado, cheio de mina, uma paz de aliado. Acha que vive o seu legado, quando percebeu estava acabado. Largado, parado, perdido, abandonado. Social, vivendo iludido, sozinho, esquecido, vida marginal. Na beira de um precipício, se tornou letal em um momento real. Lembrou do seu início e contrariando as estatísticas, o menino observou as histórias já vividas. Buscou ajuda, aceitou as críticas e agora o menino conta histórias verídicas. Menino era tão bom, tão bom. Era um menino, agora mesmo sem graça, o menino está sorrindo. Menino bom. Menino bom. Menino bom. Bom. Senti-me quando pisei no passado infeliz. Esqueci que vivi, como diz o poeta, no mundo da lua. Como no vácuo andei, no mundo da lua, sem luz tropecei. Quando quis voltar, quando procurei viver e amar, em trechos da vida me jogaram pedras que as mesmas levei. Fizeram castelos com as que aspirei. Por quê? Não sei. Feliz sentir-me quando pisei